Meus irmãos, poucas literaturas alargam a mente e confrontam a consciência e expandem a visão tanto quanto o livro de Jó. Isso é raríssimo. E olha que só este capítulo primeiro, ele dá ocasião a um livro inquietante. Tudo acontece em razão desse capítulo primeiro. E, na verdade, toda boa obra escrita, você tem que ter, logo no início, um resumo da ópera, né, para que você se inteire e se apaixone por continuar a ler. E essa é uma estratégia que a Bíblia usa bem. Todos os livros têm bons princípios, em que você consegue aprender muita coisa no capítulo primeiro de qualquer livro da Bíblia. Na verdade, tudo que você quiser entender na Bíblia, você deve procurar a primeira vez que aquele assunto ou aquela palavra aparece. Porque o significado mais forte, mais amplo e que mais ensina está na primeira vez. Né? Por isso a Bíblia já começa com no princípio. Porque tudo tem um princípio. O princípio é o quê? É a verdade fundante, a base de todo um sistema. É tudo que você precisa para construir solidamente e rapidamente. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de construir a sua própria casa. Eu tive esse privilégio. Não digo que eu fosse engenheiro, mas eu que contratei o empreiteiro, eu não comprei uma coisa pronta de uma construtora ou de alguém que a tivesse antes. Então, eu e a minha mulher, né, jovens ainda, loucamente, mas com uma fé numa palavra dada por Deus claramente, vendemos um apartamento pequenino e com um quarto do valor desse apartamento, que pagamos a caixa econômica, pagamos, enfim, o corretor que vendeu o apartamento, com um quarto desse valor construímos uma casa 5 vezes maior, porque Deus mandou. Eu nunca ganhei tanto dinheiro antes, nem tanto dinheiro depois. Ele mandou naquele momento, porque ele queria ali construir uma casa, que foi igreja durante um ano. Ele precisava de um lugar maior do que o apartamento que eu tinha, era por isso. Então foi o aluguel mais barato que eu já paguei na vida. Né? Para Deus usar um ano, ele me deu para o resto da vida uma coisa 5 vezes maior do que a que eu tinha. Mas o que eu aprendi nisso? Quando você vai fazer obra, você tem que pagar peão toda sexta-feira. Quem trabalha com obra sabe disso. Se você não pagar na sexta-feira, tudo que ele fez de segunda a sexta vai ser destruído. Você pode ficar tranquilo. Não é assim? É ou não é? Então, sexta-feira, 16h, você tem que estar com o dinheiro de todo mundo na mão. E toda sexta-feira eu pagava, e o que, que acontecia? Não chegava a obra no chão. Eu ouvia barulho, serrava coisa, serrava madeira, serrava ferro, né? Batia estaca, furava chão, e na sexta-feira seguinte eu dando dinheiro. E assim, terceira sexta-feira, o primeiro mês, e o segundo mês, e o terceiro mês, e quarto mês, e eu não via a obra. Quando eu já estava quase desesperado, que eu falava, gente, eu estou dando dinheiro toda sexta-feira e não aparece obra. E eu ficava inquieto com aquilo. Quando foi quase no quinto mês, veio o empreiteiro e falou comigo, doutor, chegamos no chão. E ele com alegria muito grande, eu achando aquilo uma bobagem. Só que, porque ele gastou muito tempo na fundação, levantar a parede foi assim, ó, rápido. Porque tudo faz parte dessa compreensão que nós precisamos ter de que os princípios são os fundamentos que aceleram tudo que nós precisamos. E Deus precisou me fazer construir uma casa para entender isso. Mas foi ótimo aprender. Demorou alguns meses e alguns cruzados na época, acho que era isso a moeda, não lembro, 91, 92. O fato é que aqui tem alguns princípios interessantes. Né? E esses princípios, eles dão ocasião a um livro inquietante. É maravilhoso o que acontece depois. Existe muita sabedoria, existem muitas revelações nesse livro. E é tão interessante que se você for lá no capítulo 28 de Jó, no versículo 20, diz assim, de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Se alguém souber responder essa pergunta, vai ter o mundo nas mãos, né? De onde vem. Onde está o depósito desse entendimento, de toda a sabedoria? Jó 28, 20 diz isso. E no versículo 21, ele ainda fala assim, parece que desanimando a qualquer um, ele diz, está encoberta aos olhos de todo o vivente. De todo o vivente. Vivente é aquele que tem vida. Qual qualidade de vida? Aí depende. Porque para o homem natural, tudo é natural, mas para o homem espiritual, tudo se discerne espiritualmente. E aí você tem uma outra vida, a qualidade de Deus, que é a vida abundante, e aí você vai discernir toda esta sabedoria que Deus manteve oculta àqueles que ele não quis revelar. Mas Jesus disse aos seus discípulos, a vocês aprove a Deus dar o reino. Então, à medida que você é um discípulo, você tem mais revelação e todo dia é rio de água viva e aumentando. E por isso é que Deus tem insistido comigo em pisar as mesmas rotas várias vezes, porque eu, com a minha impaciência, às vezes saio e me desvio de outras revelações que Deus tem ali. Né? Então, de onde vem essa sabedoria? Lá em Tiago, no capítulo 3, diz que aquele que tem sabedoria, mostre-a com mansidão. Não é isso? Porque a sabedoria é pacífica, é tratável. Então, a sabedoria não se revela, na maioria das vezes, numa ação, e sim em uma reação. Você está em paz. Aí cai o outro e ele senta do seu lado. Você continua em paz? Vocês lembram que no dia 28 foi aquela vigília? No dia 3 nós tivemos um culto aqui com o pastor. E no dia 4, salvo engano, o Azaf pregou para nós a palavra de Atos capítulo 16 sobre o terremoto que aconteceu na cadeia onde estavam Paulo e Silas. Qual que é a reação de alguém que vai para a cadeia? É boa. Mas o terremoto aconteceu por causa da reação deles. Porque diz a Bíblia que eles louvavam e adoravam a noite inteira. E ainda vem um terremoto. O terremoto o que faz? Ele revela, antes de tudo, o que é inabalável. Né? Tudo mais vai para o chão. Então, a reação de quem estava no meio do terremoto foi, eu vou me suicidar, disse o... Né? Lembra desse texto? Atos 16? O carcereiro dizia, eu vou me suicidar. Por quê? Porque nele residia não o Espírito de Deus, mas o espírito do inimigo, que sabe fazer só o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só opera nesses três campos. Ele não cria nada, porque ele não é como nós, que somos a imagem de Deus Criador. Então ele só faz copiar. É uma adulteração muito ruim, uma pirataria a vida inteira na vida das pessoas. Então o que, que ele faz? Ele vem e fala com o cara, você que ainda não é de Deus, eu vou te matar hoje. Mas Paulo e Silas eram de Deus. Qual foi a reação deles diante do terremoto? Eles estavam louvando já. Eles continuaram. Porque o terremoto ele serve para isso. Ele se presta a revelar o que é inabalável. Como que você reage diante de algumas situações? Jó, como que reagiu? Como é que Jó reagiu? É isso que é importante nesse capítulo primeiro. O capítulo primeiro se divide em dois atos. Duas partes. A primeira parte trata da prosperidade de Jó. Né? Ah, o cara tinha isso, tinha aquilo, quer dizer, revela a existência terrena dele. Inclusive diz, olha, ele é de Uz. Né? Diz a origem do cara. Uma terra idólatra. Essa é a primeira parte. A parte terrena. E a segunda parte do capítulo primeiro revela o teste de Deus. Quer dizer, é um outro cenário, um cenário espiritual, não terreno. Né? Um tribunal do trono que todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos enfrentar. Existe um justo juiz e um acusador com o dedo apontado. Quando o acusador aponta o dedo e fala assim, olha, ele está lá na boa, mas tira dele, não é isso? Vamos começar a apontar e acusar. A diferença é que no final desse grande cenário espiritual, vai ter lá no trono, quando o acusador apontar e falar assim, ô Deus, ali André, ali, ó, se ouviu, né? Aí quando Deus olhar o justo juiz para Andréia, o que, que ele vai enxergar? Na frente dela o advogado. Não vai enxergar Andréia, vai enxergar o advogado. Essa é a diferença de quem tem e quem não tem um advogado. Diante do justo juiz, porque o Deus que é amor é também justo. Ele tem que exercer justiça e a nossa justiça foi exercitada em Jesus.